Infelizmente tivemos uma morte, como sabem, do lar sem provalha, até tinha uma boa organização, mas aconteceu. E também não vale a pena nós estarmos aqui a pensar que prometermos casos ao mês que não podemos ter um caso amanhã. E o Presidente continuará a ser igual, e o Executivo igual, e a delegada de saúde igual, e nós todos iguais. Podemos ter, porque nós temos sujeitos. Ainda houve agora, o Sr. Presidente da Junta não está aqui ausente. Está aqui ausente de uma beira de prato, porque está em isolamento, porque quando foram os criados vieram as pessoas de Lisboa, quando regressaram deram positivo. E ele fez neste momento também, fez o teste, e estamos a aguardar o resultado do teste, porque foram as pessoas de Lisboa, vieram passar no feriado, e ele esteve com o filho daquele casal que deu positivo quando regressou a Lisboa. Em Lisboa comunicaram e pronto, foram todos fazer, aguardemos, e por isso eu quero dar esta nota.